3685 51868. Salvador, bom dia, azul 4062, informação Sierra. Boa, azul 4062, prossiga na chegada Mari, desça para o 060. Na Mari, ao 060, azul 4062. 4062. Azul 6908, clear taxi via Alpha Juliet to Apron 3. The position is number 7 from the Apron 3. Roger, clear taxi via Alpha Juliet and they are on Apron 3, position 7. Thank you, 6908. Follow go 1170, Alpha Taxi, will be 047. Gente, o 970 livre o táxi à direita, no ponto espera dá 10, torre 186, boa viagem. Táxi à direita, no ponto espera 10, 186, o 970, ligado, vamos trabalhar. Olha, a Cristina 1913, vai ser a Argentina 1913, cleared for pushing taxi, port for taxi. Avião prossiga para 2.000 pés, está autorizado LS X-Ray, reporte localizador. O altímetro no 095. O 3289 tem entrega com solo, poderia descer direto 2.000 pés, 15. Afirmativo, livre, 2.000 pés, 098, feedback acionamento 08. Chegou no 098, aguarde, é o número 2 do setor. Temos o 737 da Aerolíneas Argentina iniciando no 9. Aguarde autorização. Excelente, aguardando na escuta do 09. Olha, aqui tinha 193, quase está. Ok, espere um minuto mais, eu irei chamar. Argentina, 098 permanece então? Voo no 098, autorizado, puxe acionamento, chame para o táxi. É, muito grato, chamar ao táxi, autorizado, 098. O Argentina 1913, de tierra. Que mantenga posição, espere para empezar a puesta em marcha e retrocesso, devido a Boeing 737, desde Go Company. Bueno, mantiene para retroceso por la marcha. Limite de restrições de TAP, o altímetro 1015. 2015, livre da restrição em TAP, o 972. Salvador, Europa, aqui o 84. Boa noite. Boa noite, Europa 084, and by clearance to Madrid, flight level 390. By clearance for Madrid, 390 level, Europa 084. Europa 084, stand 10, Sierra information, ready to start up. Roger, Europa 084, but standby clearance to Madrid. Standby, Europa 084. Santa 3291, estabilizado em LX-Ray, em campo azul. Gente, chame torre agora 18396, 3291. Correndo no 86, já 3298. 098. Guardando o banqueiro. Argentina 1913, em condições de acionamento. Ok, pero mantenga posición en puerta 9, Argentina 1913. Mantenga posición en Argentina 1913. Solo, pode autorizar o aerolíneas agora, a gente agradece, 098, está aqui no 8 pronto e pronto o operador, 25. Ok, então mantenha a posição no 098. Tá, obrigado. Salvador Ground, report 024, we are on 811, request clearance to Lisboa, information Sierra, United 015. Ok, Portugal 024, stand by clearance to Lisboa. We are standing by for clearance, Portugal 024. Ok, o Argentina 1913, clear for push and start, gate 09, report for taxi. Argentina 1913, clear to push and start, gate 09. 9073, Costa Serra, apresentação Guarulhos. 9073, aguarde, Copa Guarulhos, é o terceiro. Portugal 024, clear to. Are you ready to copy? Portugal 024. Hey, Sam, go ahead. Okay, it's clear to Lisboa, flight level 350 via Upper Zulu 10 until November Tango Lima VOR, and then confirm flight plan route. Departure from runway 10, left turn, Buka departure and Zipa transition. Departure frequency 120.8 and the SCOG hold 5073. Okay, clear to Lisboa, flight level 350, Upper Zulu 10 until Natal, then according to flight plan route, runway departure 10, left turn after departure, Buka, departure, depart transition, frequency 120.8 and SCOG 5073, Portugal 024. Portugal 024, relax correct, Portugal push and start, stand 11. Okay, we will call you ready for push and start, Portugal 024. Logo no 098, agora sim pronto no 08. Logo no 098, aguarde para iniciar o push devido ao Boeing 737 na Argentina. Excelente, né? Salvador, bom dia, 3891, Livrana Pista, via Fox 3891, Sete, Livre, tá, via Alfa, chamamento da Juliette. Via Alfa, Europa 084, expect to receive your copy. I have not your transponder code in my screen. Standby, clearance to Madrid. Standing by, clearance to Madrid, may we start the pushback? Negative, sir. Maintain position. I expect clearance from the area control. And maintain position. Europa, feeling forward, maintain position. Salvador, Argentina 1913, requesting traffic. Argentina 1913, requesting traffic. Roger, Argentina 1913, clear taxi via apron 1 and then taxi Lima. On rolling point runway 10, contact tower 118.6, Argentina 1913. Apron 1, Lima, holding point runway 10, 118.6, Argentina 1913, thank you. Correction, taxiway India, Argentina 1913. Taxiway India. Rolou no 098, após o Aerolíneas Argentina, livre o push e acionamento no gate 8, chame táxi. Os Aerolíneas autorizados, chame táxi, voo no 098. 3891, táxi Alfa, Juliette. Ok, o TAN 3891 mantém a posição antes da Juliette. Mantém a posição antes da Juliette. De Salvador Ground, é Portugal 024, we are ready for push and start. Ok, I'm Portugal 024, stand by to push and start gate 11. Ok, we're standing by for push and start, we are ready, Portugal 024. Roger. Após a Aerolíneas Argentina, está sendo pelo pátio, está autorizado o ingresso pela Juliette, o gate é o 02. Após o Aerolíneas Argentina, ingresso pela Juliette, portão 2. Portugal 024, clear for push and start gate 11, report for taxi. Clear for push and start gate 11, call for taxi, portal 024. Zero sete três, cópia. Prossiga. Para Guarulhos, autorizado 380 nível via UP Zulu 10 até SMAP, após direto Awake, Alpha, Whisky, Alpha, Kilo Echo, Awake, após direto Maricá, e em Maricá UP Zulu 44 até Nilsa. A decolagem da 10, curva à direita, subida da El, após da El Leda e após Leda Bridge. Controle 120 decimal 8, transponder 5104. Autorizado então, amigo. Guarulhos, Rio do Bodega, CSMAP, após direto ao Wake, após direto ao Maricã, pelo lugar 24 News. Saída da El Leda Bridge, decolagem da 10, curva à direita. 108 controle, 5104, responde gol 1973. Afirmativo, gol 9073, correto, chame para o puxa acionamento. Solo gol 972, livrou, boa noite. Gol 972, boa, táxi de Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, chama antes da Juliette, 972. Seu gol 0098, 132 a bordo, 2h45, Maceió. Ok, gente, o gol no 098, a livre o táxi pelo Pátio Índia, ponto de espera da 1018, meia torre. Pátio Índia, ponto de espera da 10, torre 386, gol 0098, boa noite. Confirma a frecuencia de torre para Argentina 1913. 118 decimal 6, Argentina 1913. 1186, solo. No 972, após o Boeing da companhia taxiando pelo pátio, prossiga para o gate 01 via Juliet. Via Juliet para o 01 após a passagem da nave da companhia, vamos 972. Salve Salvador, bom dia, Azul 4062, livrou ingressando na alta. Azul 4062, Sérgio, prossiga o táxi pela Alfa e Juliette, o pátio é o 3. Fique atento ao sinalizador no pátio 3. Livre táxi Alfa, ingressa via Juliette ao pátio 3, Azul 4062. Gol 9073, aguarde um instante para iniciar o push e acionamento. Acessou. Ground from Europa 084. Ok, Europa 084, I am contacting area control now, stand by to receive your copy to Madrid. Ok, we are standing by, we appreciate that you could speed it up, we are very nice tonight, thank you. 170, boa noite. A sua identificação, desce para 2000 pés. Ajuste no 015. Autorizo a posição em TAP. Argentina 1, 2, 1, 9, 1, 3, 1, noche, passing 3000 to 360. Boa noite, 1913, climb to 360. 360, Argentina 1, 2, 1, 9, 1, 3. White plan route, a departure from runway 10 and a left turn after takeoff. Departure is Puka and then transition is Alpha Romeo Uniform VOR. Departure frequency 120.8 and the clock hold 5100. Here to Madrid, fly level 390 via upper whiskey 58 until Romeo Eco Charlie VOR. After that, fly plan route, runway 10, left turn, after takeoff, standard instrumental departure Puka, transition, Alfa Romeo Uniform VOR, frequency for departure 120.8 and squawk 5100, past 24. Europa 084, ready back correct, and clear to push and start, stand 10. Clear to push and start up, stand 10, Europa 084. Paulo Salvador, San 3152, informação Sierra, posição gate número 612, autorização Maceió. Tá 3152, aguarde cópia. Boa noite, Gol 1098, decolou, passa 1500. Boa, 1098, sobe 370, Vila. 370, direto, Gol 1098, vigilante. Cópia. Copia, da 3152. Maceió, tá autorizado 330 nível, via Peruísque 58 até Orago, pós direto Maceió. A decolagem é da 10, curva à esquerda, subida Puka, transição Caju, controle 120 decimal 8 e o transponder 5103. Autorizado para o trânsito, 3152, Maceió, 0 via Peruísque 58, após Orago, direto Maceió. Decola da 10 com curva esquerda, saída Puka, transição Caju. Controle Salvador 1208, transponder 5106. 5103, San 3152, gate 62. Correto, San 3152, chama para o push acionamento. Chamará para push e acionamento, San 3152. Cupertino 1913, contact now receive standard, frequency 126.0. 1260 Argentina, 1913, 1913. 3170, desce para 2015, autorizado LS, 317, tá. Chamou o TAP 9073, autorizado puxa acionamento, chame para o TAP. Chama o TAP, 9073. Chame o Salvador, é pessoal, 024 e qual é o TAP? Salvador, TAP 024. Salvador Epsilon 024, we are now being gate number 6. Okay, continue taxi ahead and observe Boeing 737 from Go Company, finished pushback procedures, and then follow it until holding point, runway 10, via Epsilon 1 in India. On holding point, contact tower on 118.6, airport call 024. Okay, behind the goal 737, pushing now, we will continue by India to holding point, can I win 0 to 0 to 0 to 4. For the Portugal 0 to 4, and then contact tower 186, 0 to 4. It's correct, with flight, sir. What do you got? Nada. Contact, chegou 9073, 614 a bordo, 4 horas, cadê? Chegou 9073, livre o táxi à direita no ponto de espera da 1-0-18-62, boa viagem. Ei, táxi, ponto de espera 18-6, obrigado, boa noite, boa semana. Boa noite. 1-2-6-8-5, gol 9098, boa noite. Bom dia, Gol 1172, na chegada maré desce para 2000 pés, 1015. Chegada maré desce para 2000 pés, 1015. Qual é a diferença posicionada para o Gol 1172? Negativo, dono, mantém a chegada, 1172. Rodou, bom dia, Gol 9073. Rodou, GLM 73, sabe, estamos aqui, 3-1-0. Chama a torre 118-612 e a 3170. Torre 1186, até logo, uma boa noite. Boa noite, 9073, sobe 380 da Elvio, transição, bridge, vigilância. Tá, bridge 1973. Tropa 084, ground. Go ahead, Florida, passing point, where is taxi? Okay, clear taxi via India, Avon 1 in India, on routing point, contact tower, on 118.6, but change your transponder code to 5111, Europa 084. Clear taxi via India, Avon 1 and holding point 1186. Salvador, A3152, 620, 612 e a Pontibec, e essa maré? A3152, após o A330 da Europa, autorizado, e chame para o táxi. Coordene com a equipe de solo, puxe. Sim, após o A330 da minha guarda e Pontibec. Coordenado para a equipe de solo, A3152. Primativo. Zero, Portugal 024. Surveillance. Timing level 350, Portugal 024. Está livre, chame para o táxi. Chamará para o táxi, 3152. Boa noite, tá 3190, opa, 3170, livrou na sexta-feira. Boa noite, tá 3170, livre o táxi via Alfa, chamei antes da Juliette. Alpha 37. Esta 3170, mantém a posição da Juliette, o gate é o 612 e foi desocupado agora por uma nervosa da companhia. Aguarde para ingresso no pátio. Gente, aguardando o ingresso do TAC 3150. Para o TAC 3152, que é o B162. Gente, TAC 3152 e por gentileza, autonomia e alternativa. Autonomia 2:17, Alterna Natal, Cientista 3152, livro táxi pelo pátio Índia, ponto de espera da 10, chame a torre, 18:6, boa viagem. Muito obrigada, pátio Índia, ponto de espera da 10, a torre, 18:6, boa viagem. É o 3170, após o tráfego da companhia, prossiga para o gate 612. Gente, após o tráfego da companhia, vai para o 612, tá 3170, obrigado. Radar, boa noite, Europa 084, as clear. Boa noite, 084, climb to 390, Puka departure. Puka departure, climb 390 level, Europa 084.

2084, contact us with CNN frequency 125.45. Okay, contact the receive sender, frequency 125.45. 125.45, with receive sender, is opa 084, 100. Alô, Salvador, bom dia, Gol 1172 de Grosso. Gente, Gol 1172, livre o táxi via Alfa e Juliette, gate 08. Alfa e Juliette para 08, Gol 1172. Zero guarda transferência 3152. Agora o centro Recife, 9545. Tá, 9545, tá, 3152, tá, obrigado, boa noite. Boa.